tema dessa tarde é o homem de bem. Tem até um texto no Evangelho que fala sobre isso. A gente começa perguntando, né? O que é o bem? O bem, até por definição, ele tem várias direções. Mas esse bem que nós falamos, o homem de bem, o que é o bem? Como é que a gente entende isso? A questão do conceito, ela é bastante importante, porque nós nos movemos dentro daquilo como nós entendemos. Então, o bem, uma das definições, talvez a que se encaixe aqui, ele diz que é virtude, é moral. E virtude e moral, quando a gente pensa em alguém que tem esses dois predicados, como é que a gente vai contra alguém que está num nível elevado, alguém virtuoso, alguém de moral inabalada? Normalmente nós nos atacamos sempre na mesma linha, né? Na mesma direção. Mas quando nós encontramos alguém nessa superioridade, nós nem falamos, nós simplesmente compreendemos a diferença. Além de virtude e moral, é auxílio. É uma ação direcionada a beneficiar. Uma ação direcionada a beneficiar os outros, quando eu faço bem a alguém, ou a mim mesmo, quando eu faço algo que é certo e que, de repente, não é diretamente ligado a alguém, mas que é certo. A produção do bem direcionada a mim mesmo, como benefício a mim mesmo. Então, o que é ser um homem de bem, uma pessoa de bem? De novo, a gente volta lá para os conceitos, né? Porque todos nós nos achamos bons. Quando a gente pensa na gente, a gente pensa, eu sou uma pessoa boa. Mas por quê que eu acho que eu sou uma pessoa boa? Quais são as justificativas que me levam a chegar a essa conclusão? O que eu faço para ser bom? Como é que eu entendo o bem, né? O que eu faço para ser bom? Então, a gente percebe que, às vezes, o nosso embasamento sobre isso, ele é muito frágil. Quando a gente se diz que é, às vezes, bom, talvez ele não se sustente quando a gente começa a perceber o que a gente faz ou o que a gente pensa. Muitas vezes a gente não tem a oportunidade de fazer, mas a gente pensa. E os nossos pensamentos, eles definem quem nós somos. Nos falta, às vezes, só a chance de executar. Então, por não fazermos, achamos que somos bons. Mas, na verdade, o que precisa é de uma ação para justificar ser bom. Eu tenho que ser bom pelo que eu faço, não pelo que eu deixo de fazer. Várias vezes a gente repete, né? Eu sou bom porque eu não faço o mal, mas não é uma ação, é uma ausência de ação. Se eu fizesse o mal, então eu talvez dissesse, então eu sou mal. Mas não fazer o mal e não fazer o bem não é nada. E todo dia nós temos várias oportunidades de fazer. Então, ação. É importante ter uma ação para justificar aquilo que a gente considera. Se eu acho que eu sou bom, eu tenho que demonstrar através do que eu faço. O entendimento que eu tenho dessa lei universal em qual a gente está inserido, todos nós estamos interligados. Ali no mural tem uma frase que fala sobre o bem. O bem será a resposta primeira de todas as aspirações. O que tu quer na tua vida? Tal coisa. O bem tem que ser a primeira resposta. Porque Porque senão, pode ser uma coisa material, a gente alcance ela. Mas se é uma coisa mais profunda, mais sólida, mais virtuosa, ela precisa andar naquele caminho lá, o caminho do bem. Então, a gente volta às perguntas. Qual é a necessidade de fazer o bem? Qual a necessidade que eu tenho de fazer o bem? Será que é porque os livros me dizem que nós temos que fazer o bem? Que Jesus falou que nós temos que fazer o bem? Será que eu faço o bem se faço porque eu simplesmente copio algumas orientações? Ou será que é por acreditar que o bem é uma necessidade? A gente vai se questionando e às vezes a gente vai se conhecendo nesse questionamento. A necessidade de fazer o bem, ela deve ser como um caminho, como um objetivo a ser alcançado, como a forma de chegar a algum lugar. Nós falamos tanto de evolução, como é que a gente vai evoluir se não fazermos? Então, dessa necessidade de fazer o bem, que muitas vezes os textos até nos colocam, de fazer o bem para os outros, fazer o bem para os outros, será que quando eu faço isso, se eu faço, não é na maneira de troca? Bom, eu vou fazer um bem para alguém, eu vou doar uma roupa que eu não uso mais, vou doar alimento, eu vou ajudar, seja lá de que forma for. Porque quando eu precisar, eu também serei ajudado. Não seria uma forma de troca, às vezes, que a gente utiliza essa prática do bem? Uma forma de recompensa? Bom, Deus está vendo o que eu estou fazendo, então, no momento de necessidade, eu acredito que eu vou ser auxiliado. Então, a gente traz o Deus. Ao invés da gente ir até Ele, a gente quer que Ele venha até nós. A gente traz Ele de uma forma humana, uma forma de recompensa. Ah, tu fez, então tá. Então tu vai ganhar. De repente não é assim que funciona, né? Eu posso fazer o bem para mim. Quando eu auxilio alguém, e eu friso de novo, se eu auxilio, porque às vezes o auxílio está velado de outra forma, mas quando eu auxilio alguém, o primeiro beneficiado sou eu. Porque quando eu faço para alguém, se a intenção é simplesmente ajudar, talvez a outra pessoa, ela nem aceite o auxílio que eu estou dando. Então, dentro dessa maneira de pensar, foi desperdiçado uma ação. Mas quando eu faço para alguém, eu estou fazendo para mim. Porque eu estou buscando, através disso, mais do que esse ato, às vezes, material ou compensatório, é uma transformação na minha forma de ser. Uma mudança em toda a minha composição, principalmente espiritual. É aquilo que a gente insiste, né? Na questão do hábito, do exercício, da disciplina, de que dessa forma nós vamos provocando a mudança interior, acreditando que isso sim é a maneira de atingir o objetivo. Quando Jesus várias vezes diz que nós temos que fazer pelo próximo, é claro que é para auxiliar o próximo, mas é que esse ato, primeiramente, ele está transformando a nós mesmos. Ele está nos tornando, aos pouquinhos, chegar nesse homem de bem, através do entendimento da necessidade que nós estamos interligados, de perceber a necessidade. Nós vamos produzindo ou reproduzindo o entendimento do processo que nós chamamos de vida. Esse processo que a gente está englobado, que é muito mais do que o processo encarnatório, bem maior do que isso. Mas essa prática, ela nos aproxima de Deus, ao invés de tentar trazer Ele para baixo. É nós que vamos para cima. E é bem interessante dentro disso, porque quando a gente lembra lá da parábola do bom samaritano, já foi explanada várias vezes, mas quem quiser tem no Evangelho. Quando o bom samaritano ele passa e enxerga aquela pessoa caída na valeta, ele não pensa que se ele for auxiliar ele, ele provavelmente vai ser auxiliado quando ele precisar. Ele não pensa. A única coisa que ele faz é perceber uma necessidade e automaticamente ele auxilia. Porque ele sabe que aquilo é o certo. Ele vê alguém necessitado e ele auxilia. Então, essa composição de valores que a gente vai fazendo ao longo da vida é que vai nos tornando mais próximos de Deus. Porque, a nos aproximando dele, nós vamos entendendo. E é importante a gente perceber a nossa fé, no que a gente acredita, no que a gente embasa as nossas atitudes. Porque se forem na questão simplesmente de trocar, de recompensar, a gente vai estar se frustrando, vai estar indo para o lado errado. Ela tem que ser por algo bem maior, por algo mais sólido, algo mais duradouro, algo que vai realmente permanecer cada vez mais como virtude dentro da gente. É o que vai nos, talvez, fazer entender melhor todos esses textos que tem aqui, que a gente não consegue colocar em prática por causa ainda dessa necessidade egoística que a gente tem de olhar muito para si e menos para fora, de saber que essa vida é uma passagem e que ela transcorre muito rápido, mas que a vida espiritual, essa sim, ela é eterna e ela é um recomeço a cada momento. E tudo aquilo que a gente vai agregando vai caminhando com a gente.